Aí, meu playboy. Aí, meu playboy. Dá-lhe pra cima. Estremece. Aproveitar a noite e ficar louca.

você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Sem você eu não vivo. O Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Ah, esse teu jeito de falar, acho tão lindo. Essa maneira de pensar e viver sorrindo. Eu morro se um dia você se for. Eu morro se um dia você me deixar sozinho. Não posso viver sem o teu amor. Não posso viver sem o teu cheiro, minha flor. E eu vou te amar. Essa é mais uma produção do cara, DJ Adriel. Ah, esse teu jeito de falar, acho tão lindo. Ah, essa maneira de pensar e viver sorrindo. Se eu pudesse do estado do Pará. DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o globo da terra vibrar. Simples nome é uma marca.